alguns meses de poesias infantis de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. Os meses de Olavo Bilac. Janeiro. Coro das crianças. Venham os meses desfilando. Cante cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Janeiro. Eu sou o mês primeiro, o cálido janeiro. Ouvi minha canção. Dou festas e presentes e os corações contentes. Quando apareço estão. Quando apareço os sinos, começam cristalinos a erguer o alegre som. Trago para as crianças afagos, esperanças e festas de ano bom. Mas se a alegria espalho, desde que trabalho vos possa reunir, meses eu vos saúdo. Eu sou o mês do estudo, as aulas vão se abrir. Coro das crianças. Saia na roda o mês primeiro, prossiga a dança jovial, e entre na roda fevereiro, que é o belo mês do carnaval. Fevereiro. Coro das crianças. Venham os meses desfilando, cante cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Fevereiro. Fevereiro, muitas vezes, no meio dos 12 meses, é o mês mais jovial. É o mês da mascarada, da alegria desvairada, das festas do carnaval. Saem à rua os diabos, de longos e vermelhos rabos, e caras de horrorizar. E o velho, que dando o braço ao dominó e ao palhaço, de graçolas a pular. Brincai, por estes 13 dias de festas de alegrias, os vossos livros deixai. Para alegrar vossas almas, batei as máscaras palmas, depois aos livros voltai. Coro das crianças. Saia da roda fevereiro, pois já passou a sua vez. Entre na roda o mês terceiro. Venha outro mês, venha outro mês. Março. Coro das crianças. Venham os meses desfilando, venha cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Março. Março, que se adianta, traz a Semana Santa, em que Jesus morreu, foi pela humanidade, que ele, todo bondade, viveu e padeceu. A luz na cidade, quem se humilhar não há de, pensando na paixão. Na igreja os órgãos cantam, e as almas se levantam, cheias de gratidão. Orai também, crianças, e suspendendo as danças, lembrai-vos de Jesus, que mártir voluntário morreu sobre o Calvário, nos braços de uma cruz. Coro das crianças. Março morreu, prossiga a dança, prossiga a ronda juvenil, e vamos ver que mês avança. É o mês de abril, é o mês de abril. Abril. Coro das crianças. Passem os meses destilando, venha cada um por sua vez, dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Abril. Eu sou o abril, o seio, tenho cheiroso e cheio de frutos e de flores. Abril, o outono encerra. Já pesam sobre a terra os últimos calores. Foi nesse mês que, um dia, o ódio da tirania, o mártir consagrou. Saudai o Tiradentes e os sonhos resplandentes que seu ideal sonhou. Quis ver a pátria amada, o jugo libertada, digna do seu amor. Vós decorai-lhe a história, honrando-lhe a memória, saudai o sonhador. Coro das crianças. Um novo passo agora ensaio, dançamos todos outra vez. Entre na roda o mês de maio, saia da roda o quarto mês. Maio. Coro das crianças. Passem os meses desfilando, venha cada um por sua vez. Dançamos todos escutando, o que nos conta cada vez. Maio. Dai-me vivas, dai-me palmas, exulsem todas as almas, cheias de um vivo fulgor. Todo o Brasil congregado, saúde o mês consagrado, da liberdade e do amor. A grande raça oprimida, abri as portas da vida, as portas da redenção. Mudei em risos as dores, mudei em tufos de flores, os ferros da escravidão. 13 de maio, a desgraça, findou de toda uma raça. Aos beijos, dança e as mãos, os brasileiros se uniram e o cativeiro aboliram, ficando todos irmãos. Coro das crianças. Maio já deu seu recado, prossiga em dança da função. Entre na roda, meus amados, o alegre mês de São João. Junho, coro das crianças. Passem os meses desfilando, venha cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Junho, em chamas alvissareiras, ardem, crepitam fogueiras. E os balões de São João vão luzir entre as neblinas, como estrelas pequeninas. Entre as outras, na amplidão, não há casinha modesta que não se atavie em festa nessas noites a brilhar. Não se recordam tristezas, estalam bichas chinesas, estouram foguetes no ar, fogos alegres, pistolas, bombas, ao som das violas. Ardei, cantai, crepitai, um largo e claro sorriso, seja a terra um paraíso. Folgai, crianças, folgai. Coro de crianças. Aí vem julho, o mês do frio. Vamos os corpos aquecer, acelerando o rodopio. Pode outro mês aparecer. Julho, coro de crianças. Passam os meses destilando, venha cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Julho. Mais curtos são os dias, as noites são mais frias e custam a passar. O cômodo descanso, a calma, no remanso, na placidez do lar. Que paz e que franqueza quando ao redor da mesa, a luz do lampião, a gente se congrega e ao júbilo se entrega, de doce comunhão. Amigos, estudemos, e esta estação saudemos, bondosa, que nos traz as longas noites calmas, que dão às nossas almas o amor, o estudo e a paz. Coro de crianças. O mês de julho oculta o rosto, o seu encanto se desfez. Entre na roda o mês de agosto, entre na dança o oitavo mês. Agosto. Coro de crianças. Passem os meses destilando, venha cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Agosto. Com as chuvas derradeiras, molham-se as verdes palmeiras e os canteiros do jardim. Já que o tempo não melhora, deixemos em paz lá fora o balanço e o trampolim. Depois das lições, abramos livros de contos, leamos as ardentes narrações de aventuras, de viagens, por inóspitas paragens e por selvagens sertões. De explorações arrojadas, feitas em zonas geladas, em zonas de vivos sóis, e percorramos a história, honrando e amando a memória dos justos e dos heróis. Coro de crianças. Fugiu agosto, pede entrada, um novo mês que nos vai dar a primavera perfumada. É o nono mês que vai entrar. Setembro. Coro de crianças. Passem os meses desfilando, venha cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Setembro. Eu trago a primavera, trago a aprazível era de universais festins, mais belas, mais viçosas, surgem sorrindo as rosas e as dálias nos jardins. Sou o jovial setembro, e aos brasileiros lembro a data sem rival, em que o Brasil potente ficou independente do velho Portugal. E as vozes elevemos, em hinos e beijemos o pavilhão gentil, que no seu lema encerra o ideal da nossa terra, a glória do Brasil. Coro de crianças. Adeus, setembro, já descubro, cheio de flores a cantar, lépido e alegre, o mês de outubro, em nossa roda quer entrar. Outubro. Coro das crianças. Passem os meses desfilando, venha cada um por sua vez, dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Outubro. Foi neste mês que, por mares, cheios de névoas e azares, que estavam Colombo viu, um novo esplêndido do mundo surgiu do oceano profundo. E a América descobriu as intrigas, os perigos, a inveja dos inimigos não puderam vencer. E o passarem as procelas sobre suas caravelas, sem a esperança perder. Glória ao gênio destemido, que navegou conduzido pela sua intrepidez. Ergamos a voz em festas, aquele que estas florestas viu pela primeira vez. Coro de crianças. Um outro mês já pede entrada. Deixem-no entrar, que é a sua vez. Nossa roda bem formada, entre cantando o outro mês. Novembro. Coro de crianças. Passem os meses destilando. Venha cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Novembro. Nesse mês, compramos ramos de belas flores e vamos aos cemitérios orar. Só pode ser bom na vida quem, com calma comovida, sabe os mortos respeitar. Visitemos os finados, aqueles que, descansados, dormem o sono final. Mas logo depois, cantemos e com hinos celebremos nossa data nacional. Pátria que todos amamos, aos teus pés depositamos saudações e flores mil. Sempre sobre tua história, fulgure a estrela da glória. Deus engrandeça o Brasil. Coro de crianças. Dançai, dançai mais vivamente. Saia novembro e entre a cantar. Um mês querido que contente, as férias vêm anunciar. Dezembro. Coro de crianças. Passem os meses destilando. Venha cada um por sua vez. Dancemos todos escutando o que nos conta cada mês. Dezembro. Deixemos as coisas sérias. Sou o belo mês das férias, o belo mês do Natal. Crianças, tendes saudades da casa, da liberdade, do carinho maternal. Sou o belo mês da infância, quem trabalhou com constância, debalde não trabalhou. As aulas estão suspensas, tem prêmios e recompensas. Todo aquele que estudou, quem estudou finalmente, recebe a paga contente do sacrifício que fez. Férias, colégios fechados e livros abandonados. Eu sou das férias um mês. Coro de crianças. Indo uma vez, dançamos rindo. Vamos às casas regressar. O ano acabou. Dezembro é findo. Vamos agora descansar. Fim do poema.